Descendente dos reis, nessa terra eu não paro. Vem matar o jogo, assumir o cenário. Yeah. Descendente dos reis, nessa terra eu não paro. Vem matar o jogo, assumir o cenário. Eu sou mais um filho de mãe solteira que descobriu no rap um pai pra vida inteira. Nossa infância foi sofrida, mas serviu de aprendizado. Hoje eu me sinto mais forte, eu me sinto abençoado. Eu sou mais um filho de mãe solteira que descobriu no rap um pai pra vida inteira. Barça só jogador caro, dentro do bloco mais um visionário. Visão de futuros, menor milionário, do campo de areia aos estádios lotados. Vivo essas ruas no gueto, no enquadro não caio. Vi vários mano de preto depois do enquadro. Fiz essas rimas tornar uma foto no quadro. Troféu na estante, respeito no bairro. Benção do pai me torna blindado. Meus rap tocando fora do estado. Pateta já sabe que o bonde é pesado. Na pista o drill é bala de aço. Os lobos do asfalto, por isso eu não caio. Hey Dad, nós já provou veneno da serpente. São vários loucos na linha de frente. Então girou, tá tudo diferente. Frequentemente, só quem é me compreende. Andei um tempo sumido fazendo um corre na esquina. Hoje eles consomem rap mais que crack e cocaína. E não tem como me parar. Nosso bonde tá sem freio, vocês vão ficar perdidos. Igual cego num tiroteio. Direto de Londrina pra Santa Catarina. Vamos chegar devastando igual o furacão Katrina. Na disciplina, emocionado não se cria. Não gosto de político, não força simpatia. Não corro atrás do sucesso, não corro atrás da fama. Eu corro atrás de um progresso por aqueles que me amam. Independente de hype, de luzes, de flash show, eu sou a pedra preciosa que o gueto lapidou. Salve Gordão, rei das ruas deixou saudade. Quando chegar no céu deixa um salve pro sabotagem. Avisa que aqui na terra o bang tá sinistro. Eles querem meter o louco no dono do hospício. Descendente dos reis, nessa terra eu não paro. Vem matar o jogo, assumir o cenário. Yeah. Descendente dos reis, nessa terra eu não paro. Vem matar o jogo, assumir o cenário. Yeah.